Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Tênis. Do meu lado direito está o Lucas. Ainda não comprei esse jogo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu não gosto de fazer igual o Jomon e dar desculpas adiantados, mas é Copa do Mundo, né? Alguém precisa assistir. Ou seja, eu não tô acompanhando muita coisa, só isso. Nem ouvindo podcast. Ah, esse não mudou, então. Graças a uma pressãozinha de uns amigos do trabalho, eu voltei a jogar Pokémon GO depois de, sei lá, aproximadamente um ano e meio desde que eu dropei o jogo. Que é basicamente desde que o jogo lançou, né? Não, é. O jogo lançou em julho, né? Tipo, acho que de 2016. Foi mais ou menos isso. Devo ter dropado ali em outubro, quando lançou Pokémon Sun, né? Que eu comprei. E, sei lá, em 3 dias desde que eu voltei a jogar, eu já paguei alguns micos, assim, só pra pegar Pokémon. E acho que, sei lá, o mais estranho foi hoje, que eu entrei numa farmácia, assim, procurando Pokéstop, e eu pedi pra farmacêutica, lá, a moça do balcão, pra eu entrar dentro do balcão e apertar no Pokécenter, tipo, ó, de boa. Eu apertei isso aí, eu falei, valeu. Sei lá, vocês já passaram algum mico, assim, com Pokémon GO? Eu já quase caí jogando, andando de bicicleta, mas acho que uma situação mais inusitada foi quando minha amiga, que era viciada, a gente teve que entrar num... Ai, como é que é o nome daquela religião que os caras vão bater na porta da sua casa? É, Testemunha de Jeová. Isso, aí eu não sei, aquilo aí é uma igreja onde eles se concentram, eu não sei. Enfim, a gente teve que ir lá na igrejinha deles e ela ficou tipo meia hora pra derrubar a porcaria do ginásio. E as pessoas passavam e cumprimentavam a gente e ela lá, jogando. Nossa, cara. A galera tá defendendo o ginásio lá na igreja, né? As próprias... então eu pensava, você roubou o ginásio dos crentes, pô. Agora virou crente. E3 foi semana retrasada, né? E só pra contrariar o Jomon, eu ouvi o podcast de vocês. E a questão que eu queria perguntar é que Direct que vocês assistiram que eu não vi junto? Tipo, eu fiquei indignado ouvindo o podcast. Como assim, cara? O Direct não teve porcaria nenhuma e vocês falaram que foi ok. Ah, não, Jeff. Não seja tão hater, por favor, cara. Não, calma, olha só. O meu ok é porque teve exatamente o que eles prometeram. Tá, ok. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente previu Direct, assim, expectativas ou coisas assim, a gente colocou um monte de coisa que não apareceu nada. Só não, mas um a resumo. Gente sempre sabe que vai ter não. Expectativa atraída, né? Sim, exatamente. Só pra dar um resumo, sei lá, alguns pontos chaves. Eles abriram um Direct com um jogo de robô da Marvelous, que se fosse no mercado japonês eu até entenderia, mas era no mercado americano. Aí depois você faz um DLC de Xenoblade e você quer vender como jogo de cheio de setembro. Aí você fala de Pokémon, ok. A parte boa, acho que a única parte boa foi Super Mario Party, que é um jogo do Mario na Holiday Season, vende pra caramba, independente se é bom ou não. Aí depois você joga Fire Emblem pra 2019, sendo que nem precisava falar de Fire Emblem, porque se deixa pro Direct de janeiro e tipo, como a Nintendo mesmo fala, que é bom falar as coisas nos próximos 6 meses, né? Não no próximo ano. Em seguida, depois não teve mais nada. Tipo, eu tentei ver e assim, eu sou o único aqui que não gosta muito de Smash e teve que passar 20 minutos assim só vendo Smash. Não teve anúncio de jogo novo, não teve crossover ridículo divertido, que eu não considero aquele Starlink um crossover decente, e não teve nem port de Wii U. Eu fiquei meio indignado ouvindo aquele podcast. Vocês acharam aquele Direct ok? Eu acho que aquele Direct foi bem abaixo da média. Foi pior do que os dois anteriores do ano. E do ano passado eu não lembro, mas desse ano foi o terceiro e deveria ser o melhor Direct, que era o da E3. A gente não tem... Assim, como a gente foca em Nintendo aqui, a gente não tem jogo da Nintendo em agosto e setembro. Tipo, é um vazio. Você pode até alegar que a Holiday Season vai estar cheia de jogo. Cheia não, tem 3 jogos de peso. Mas de resto, aquela seca que tinha nos tempos de Wii U, que você ficava 3 meses sem receber jogo pra receber, sei lá, Pikmin depois, eles conseguiram fazer a mesma coisa com o Switch. E eu fiquei revoltado nesse Direct. É porque assim, tipo, essa seca que você falou, ela, eu já falei com você a parte sobre isso, mas é tipo, tem Monster Hunter no meio aí, tem The Ordens of Fuel, que eles não comentaram quando vai sair, mas depois que saiu o calendário europeu, colocaram Q3. Então, tem Octopath Traveler. Então, tipo, não são jogos super de peso. Octopath Traveler é julho. O Jefferson falou agosto, setembro. Agosto é Monster Hunter. Generations Ultimate. E aí nisso. E o outro provavelmente vai cair The Origins of Fuel, que é publicado pela Nintendo. Eu acho que o Monster Hunter é pela Capcom. E nesses jogos, tipo, agora tá a Nintendo pode deixar a third party cobrir espaço, sabe? Ela não tem que lançar sempre, todo santo tempo, jogo. Sim, vai ter o Mega Man 11 também, se eu não me engano. Sim. Eu acho que é exatamente isso. Não vai ter jogo da Nintendo, mas vai ter bastante jogo third party. E tem muito indie no Switch. Eu acho que tem épocas que a gente passou sem um jogo exclusivo da Nintendo, da produtora Nintendo mesmo, mas tipo, pro Switch, que tem outros jogos indies e outros jogos de third party que supriram muito bem. Não, é que no Switch, ano passado, depois do lançamento, acho que foi todo mês jogo grande. Por mais que seja remake, assim, eles abusaram bastante de remake. Será até esse ano? Então, não lembro, acho que sim, acho que eles conseguiram, tipo, acho que até maio, eles conseguiram, não lembro maio o que que saiu. Não foi o Kirby? Não, o Kirby Não, o Kirby foi em março. Acho. Acho que teve surgir Striker. E janeiro não saiu nada. Não, janeiro foi Bayonetta. Entendi. Mas eu acho difícil manter esse gás por tantos meses assim. A gente já, assim, era meio que esperado que o segundo ano fosse relativamente mais fraco que o primeiro, porque eles soltaram títulos de peso como Zelda e Mario Odyssey, que fez muita gente comprar o Switch. Mas pro final desse ano tem em novembro aí o Pokémon e dezembro o Smash. Eu acho válido, sabe? Nesse meio tempo que vocês estão falando aí, realmente os jogos third party vão suprir as coisas. Eu acho que o ponto é que a gente sabia que, assim, eu não acho que vai fazer, assim, uma falta, mas é que o discurso da Nintendo é que esse segundo ano que era crucial, você manter a consistência e estabilizar o console. Eu não acho que vai, entre aspas, vai fracassar, mas eu acho que eles deixaram, não sei, pra mim faltou alguma coisa que não ficou pronto a tempo, talvez seja Fire Emblem, e eles ficaram sem nada nesse tempo todo. E você ficar, sei lá, ser sustentado, entre aspas, de third parties vai contra de acordo que a Nintendo, entre aspas, queria. Que era sempre ter alguma coisa pra lançar. Tipo, eu acho que eles cagaram muito. Tipo, pra que lançar Sushi Striker junto com Mario Tennis? Eles podiam ter jogado esse jogo pro mês que vem. Eu acho que isso aí foi falta de, assim, foi falta de time. Eu acho que eles erraram muito. E nesse Direct, pra mim, ficou claro que eles erraram na data e anunciaram as coisas antes do devido e deixaram um espaço que não deveriam deixar, na minha opinião. Por isso que eu achei bem fraco da Nintendo. Mas, Jefferson, você não acha que com a lineup que eles tinham, eles não tinham outra opção? Porque títulos muito fortes com pesos como Pokémon e Smash, não há outra alternativa a não ser lançado pra fim de ano, que é pra quando atinge a Holiday Season, né? E outros títulos que eles anunciaram, o Super Mario Party também vai chegar no final de ano, e acho que ele é um, entre Pokémon e Smash, ele é o único jogo para a família, né, que atinge um nicho de jogadores do Switch casual, que vai estar no mercado. Eu vejo, vendo dessa forma, acho que não tinha outra alternativa. Não, esse Pokémon, eu acho que ele é focado em casual também. Ah, sim, mas eu acho que é diferente do Super Mario, né? Porque o Pokémon, apesar de ele ter o multiplayer lá, o Duo, ele é uma campanha mais single player e acho que Pokémon compete com ele mesmo, né? Ele atinge todos os tipos de público. O Mario Party, ele é só casual. Enquanto o Smash Bros, ele já é mais competitivo, né? Então, eu vejo 3 conjuntos e alguns têm intersecção. E esses 3 jogos, eles são de peso e só poderão ser lançados em final de ano por causa da Holiday Season. Vocês estão esquecendo também que, assim, eu sei que provavelmente ninguém daqui gosta, mas eles anunciaram o Fortnite também, que é um título, assim, que teve download pra caramba, e eu tenho certeza que muita gente vai ficar jogando por uns meses aí, cara. Não, mas o problema do Jefferson não é nem a falta de título, é a falta de título em não, da Nintendo, ele falou. Em datas específicas, né, em agosto e setembro, né. Que aí não vão ter um jogo de peso, essencialmente peso, nessas datas. Ou ainda não foi anunciado, né? Eu acho que o meu ponto é você, sei lá, lançar uma DLC como se fosse um jogo pra tapar buraco, sabe? E outra coisa também, tipo, tá na E3, pô, não tinha nada de novo pra anunciar. Sei lá, reviver uma franquia clássica. Não tô pedindo pra fazer um jogo de $60, pelo menos algum anúncio do tipo, a gente, sei lá, remasterizou, sei lá, Ice Climbers ou qualquer coisa do tipo. Não precisava uma coisa assim de grande esforço, assim. Só uma coisa nova além de Mario Party. Mas eu acho que isso, que nem eu falei na pré, é um problema da E3 passada, que eles prometeram muita coisa. Falaram de Pokémon na E3 passada, Metroid Prime na E3 passada e Yoshi na E3 passada. Então, tipo, você tem três títulos que foram comentados, até mostrados na E3 passada e morreram e não voltaram até agora. Então você tem esse problema, tipo, é que nem a Sony, a Nintendo também, ela não tinha o que mais mostrar novo. Ou pelo menos, se ela mostrasse o que tem de novo agora, se ela mostrasse, sei lá, um remake de Ice Climbers, qualquer coisa do tipo, ela ia fuder com o ano que vem dela. Então ela preferiu só mostrar Smash, e eu concordo. Smash, aquele tipo, aqueles 30 minutos, se você não gosta de Smash, foi um porre. É. Acabou o Direct ali. Eles podiam ter falado, aqui acabou o Direct e não vai ter mais nada. Mas, é isso. Mas elas cometeu o mesmo erro. Anunciou Fire Emblem, anunciou o jogo de robô. Eu acho que, tipo, do mesmo jeito que você falou, a gente critica aqui a Sonic, pra mim é exatamente esse é o ponto. Tem que criticar a Nintendo. Falou as coisas antes do tempo e depois ficou sem bala na agulha pra ter alguma coisa. Acho que, pra mim, isso foi um erro. Eu acho que é uma estratégia, porque a Nintendo ela sempre fica por último. Eu acho que anunciar as coisas antes cria um hype muito maior e até tenta ofuscar um pouco a concorrência. Eu não vejo problema na estratégia que eles usam. Mas eles estão voltando pra estratégia antiga de não anunciar mais nada fora do tempo, né? Foi a E3 passada que foi bem fora, assim. Sem considerar Zelda, que sempre é anunciado muito antes. No caso, tô falando com antecedência, Smash, que eles anunciaram no Direct passado, e Pokémon, que eles anunciaram o quê? 3-4 dias antes, né? Ah, tá, entendi, tá. O tempo que eles tinham pra revelar o anúncio, né, e trabalhar melhor neles, tinha que ser em datas específicas, porque senão ia ficar comprimido na apresentação da E3. Agora eu tenho uma dúvida pro Jefferson, ele tá criticando bastante a apresentação da Nintendo, mas eu queria entender qual o grau de comparação que você tá fazendo. Você tá comparando esse Direct da E3 que aconteceu com as outras apresentações das concorrentes? Você tá comparando o Direct com outros Directs da Nintendo? Ou você tá comparando esse Direct com outras apresentações da Nintendo na E3? Eu acho que, pra mim, a comparação mais fácil é com os Directs anteriores, que foram melhores. Se a Nintendo coloca a apresentação como se fosse um Direct, você automaticamente compara com o Direct de 3 meses. Então, o ponto é, eu fui com a expectativa de ver, tá, beleza. Os Directs, eles focam em jogos que vai ser lançado, tipo, bem em cima ou, tipo, daqui a 3 meses. Então, pra mim, como você já era dito que Pokémon e Smash, você fica pensando, tá, o que, que tem pra agosto e setembro? O que eu vou comprar nesses meses? E a sensação é nada. A gente sai com uma expectativa de surpresa, porque até agora o Switch não teve um buraco da Nintendo. Sempre teve alguma coisinha aqui e ali, ou no máximo um gap de um mês, assim. E quando você vê, sei lá, DLC de Splatoon, DLC de Xenoblade, até pegando DLC de Mario Plus Rabbids, você fica com a sensação de que faltou coisa, entendeu? Tipo, tá, beleza, você quer que eu jogue o mesmo jogo do ano passado, nesse tempo? Tipo, é essa a sensação que sai. Falando um pouco de Smash, assim, eu não gosto muito. Eu não gosto muito de Smash porque, sei lá, é uma preferência pessoal. E o que teve de Smash tudo que tinha de novo voltou, né? Então, faltou aquela sensação de novidade. Você assistiu o Direct inteiro sem nada. Assim, tipo, sem uma coisa assim que você fala assim, nossa, que legal, tipo, sem uma surpresa. E pra mim, Nintendo sem surpresa é tipo, tá lá, né, o que eu espero da Microsoft, outro Forza, outro não sei o que, sabe? Essa sensação que deixou, tipo, um Direct sem emoção. Eu entendo, mas eu ainda não concordo que foi ruim. E em relação até às datas, eu como um jogador, tipo, como tem título que eu não comprei da Nintendo, e talvez tenha título que lançou recentemente, ou nos próximos tempos, assim, que vão ainda lançar, talvez eu não pegue imediatamente, ou tem jogo que eu ainda não tive tempo de jogar, esse período de hiato, né, que agosto, setembro não vão ter jogos, talvez sirvam pra mim pra eu conseguir zerar outros jogos que eu ainda não consegui zerar. E vamos ver aí como é que vai ficar, como vão ficar as estatísticas do Switch, né, em relação a vendas de jogos nesse período que não há jogo, porque de repente jogos retroativos podem ter um desempenho em vendas melhor, né? Pode ser que os jogos passem a vender novamente, entre nesses charts, né, de vendas. gente já comentou sobre Pokémon Quest aqui nesse cast. Se não me engano, acho que foi no episódio 106 do Nintendo 3. Foi no episódio que ele ficou escurecido por Pokémon Let's Go. Ele tinha acabado de ser anunciado, né? Calma aí. Sim, sim. É, foi o cast que a gente focou nos anúncios de Pokémon. Aí, recentemente, a gente tem informação da versão de celular. Ela vai ser lançada no dia 28 desse mês. E o porém é que você não vai conseguir passar o seu progresso da versão do Switch pro celular. Ou seja, quem tá jogando do Switch e vai baixar do celular vai ter que começar tudo de novo. Eba! Eba pra caralho, né? Super divertido. E a gente também teve outras informações. A gente sabe que no Switch esse jogo ultrapassou 2.5 milhões de downloads. E eu quero perguntar pra vocês se vocês ainda estão jogando essa versão do Switch e planejam baixar do celular. Dois não. Nossa, porra? Cara. É, eu parei de jogar também, mas sei lá, eu perdi minha motivação depois que eu zerei o jogo. A de celular eu acho que eu vou pegar sim. Eu acho que essa mecânica de Pokémon Quest, ela se encaixa muito bem no celular, tipo, no Switch eu não tenho tanta praticidade de ficar lembrando eu a voltar a jogar, e fora que eu não levo o Switch comigo, obviamente, porque eu tenho medo de ser roubado, né? Então é só quando eu tô em casa e quando eu tenho o saco de tirar o Switch, ligar, entrar no Pokémon Quest. No celular as coisas são realmente práticas e eu tenho expectativa de jogar bastante nele. Eu ainda não terminei o jogo, de vez em quando eu pego os 50 tickets lá e talvez um dia eu acabe, assim. É aquela coisa, pra mim é mais um passatempo, né? E como eu não tô, eu tô meio sem tempo, então tipo, eu só pego os 50 tickets só pra, entre aspas, quando sobrar mais tempo livre, ser mais fácil de jogar aquele jogo. Mas é basicamente pra, sei lá, colocar um jogo da Copa do Mundo e deixar os Pokémon se bater lá, mas sei lá. É isso. É, eu acho a mecânica interessante de Pokémon Quest. Quando eu comecei a jogar, não gostei muito, porque eu pensei que dava pra controlar o Pokémon e na real não dava. Na verdade, eu perdi um bom tempo pensando que eu tava controlando o Pokémon e eu percebi que eu não tava, né? Nossa, você quer dizer que você foi aquele irmão caçula que você tira o controle assim e fica jogando sozinho e não deixa jogar? É, não, eu fiquei... Eu falei, caralho, por que eles não estão indo onde eu tô mandando? Eu ficava apertando na tela e não ia, porra, na lógica não ia, caralho, essa merda tá com defeito. Mas não, realmente, eles iam andar sozinhos e depois demorou até eu entender um pouco da mecânica e tal, e eu ver, porra, não compensa eu ficar no manual aqui, deixa no automático, só de vez em quando eu mudo pra defender. Então, sei lá, não é... Não é o jogo mais interativo do mundo. Porém, não sei o que me fez querer continuar jogando. Eu acho que é esse sentimento de coleção, sabe? Sim. De você querer ficar pegando mais Pokémon e etc. E, por um acaso, eu acho que montar um time que seja minimamente eficiente, né? Também é pra lá de divertido. Apesar de que o jogo ele é quebrado em alguns pontos e tem, sei lá, alguns ataques ou alguns Pokémon que são, tipo, absurdamente fortes. Sim, nossa, totalmente. Eu coloquei lá, tipo, um Magneton com um Super Sonic. Cara, você deixa o chefe confuso, às vezes ele se mata em um hit, sabe? O negócio é ridículo. Ó, eu usei essa estratégia, Lucas, no chefe final, porque, ó, a última dungeon eu passei de boas. Agora a penúltima, que é nível 9, eu tava com algum problema porque eu não tinha Pokémon psíquico e tal. E aí eu usei um Pokémon que tinha algum ataque que deixava confuso, né? Era uma Nidoqueen lá. Sim. Cara, eu passei de boas por causa disso. Fui no chefe final, eu tava, sei lá, 5 mil pontos abaixo do chefe final. Eu tava 11 mil, chefe final 17k, né? E ele usou ataque, o chefe, tipo, ele perdeu, sei lá, quinto, seteavos da vida, alguma coisa do tipo. E aí só precisei deixar lá, falei, ah, mano, que sem graça, ganhei o jogo, não precisei nem um passe direito, sabe? É, então, é isso que é foda, todo mundo que eu tô vendo que tá jogando, assim, que tá se empenhando um pouco e foi um pouco mais a fundo no jogo, percebeu que tem muita coisa quebrada. É, essa estratégia ela é quebrada, ainda mais se você usar o que eu usei. Eu tinha um Blastoise que tinha Withdraw. E aí eu tinha esse Withdraw dele e permitia que eu colocasse três dos itens lá que, sei lá, dobrava. Aí você passa pros teammates, né? É, passa pros teammates. Aí, porra, eu usava o Withdraw e meus teammates ficavam com 75% a mais de defesa. Acho que era alguma coisa do tipo. E eles morriam. Era muito difícil. E meu outro Pokémon também era do tipo defesa, tank, né? Sim, sim. É isso que é foda. E sem contar que eu jogo mais no manual do que automático. Eu sei que você falou que você joga mais automático, mas eu acho muito quebrada a maneira que os Pokémon se posicionam, sabe? É tudo fodido mesmo. Eles se matam, às vezes, de forma ridícula. Você não tem tanto controle sobre a situação. É bem aleatório. Só pra complementar, o Mario tá falando que terminou o jogo, mas esse terminou é entre aspas, né? Você percebeu, né? É, depois tem abre novos espaços lá, eu posso ficar lá. Não, é ridículo. É ridículo, cara, o que tem no pós-game, assim, de assim, o tamanho, sabe, abismal da diferença que você vai ter que crescer pra conseguir terminar o jogo de fato. É, o terminar é o que pra vocês? É capturar todos os Pokémon, é isso? Não, acho que não abre fase extra. Ah, abre fase extra lá, mas ela... Eita, ela é terminar todas as extras. Mas, caras, quer que eu te falo, por exemplo, qual o valor da última fase extra? 36 mil. É, você vai levar um bom tempo pra chegar lá. Eu acho que esse jogo, assim, tipo, é mais interessante pra você passar o tempo, né? Você, não é como se fosse um jogo de videogame pra você terminar, sei lá, em 20 horas. Não, não tem como também. O problema é que no videogame aconteceu isso, eu joguei muito ele. Não, o que eu tô falando é pra você ir, tipo, jogando, entre aspas, joga um pouco, vai fazer outra coisa, sei lá, passa 2 meses jogando, sei lá, Xenoblade e depois volta, tipo, não é uma coisa pra você consumir agora, tipo, é um jogo de graça, é um jogo de celular. Sim, sim. Não tem como, o jogo te obriga a parar. Modelo de celular, sei lá, eu, por exemplo, tô sem tempo pra jogar Fire Emblem Heroes, tem umas fases aí que ainda não passei, mas tempo eu vou resgatar, eu vou pegar lá. Eu acho que é um modo diferente, assim, né? Que a gente que tá acostumado a jogar videogame, que quer, entre aspas, quer tudo na hora, quer terminar, quer ver crédito, não vai ver. O jogo é feito nessas condições pra você ter uma condição absurda pra ou você pagar, dar dinheiro pros caras, porque estão dando um jogo de graça, é mais ou menos pra isso. Então acho que não tem problema o nível ser alto. O importante é ir sempre atualizando e melhorando o jogo. Sim, sim. Não, mas eu falei desse valor alto, na verdade, como um incentivo, porque não é derrotou lá o último chefe, acabou o jogo. Não, tem bastante coisa, então se alguém planeja, assim, gastar dinheiro nesse jogo, assim, tem bastante coisa, entendeu? Eu não sei se isso vai funcionar, viu, Lucas? Porque eu não consegui ver uma motivação pra eu ir lá gastar dinheiro e continuar jogando. Eu acho que ter um nível muito alto, no caso, é mais desmotivador que motivador. E o que Pokémon Quest mostrou pra mim é que alguns jogos de celular, eles não se encaixam no Switch. Eu acho que um console, quando você pega pra jogar, é um momento, pelo menos pra mim, de relaxamento, assim, que eu quero me ficar imerso, eu não quero que minha jogatina acabe. O contrário do dispositivo móvel, que eu saco lá pra passar o tempo rapidinho, né? Sim, sim. O que salvaria a versão do Switch e seria, sei lá, um modo Battle Royale, uma arena, assim que você entra online. Não, olha que legal, você entra online lá numa areninha, igual como era no Pokémon Rumble. Mano, sai todo mundo na porrada. Pra mim seria divertido, mesmo que de forma aleatória. Mas tem que lembrar que o Switch ele funciona como mobile pra pessoas que andam com ele, né? No nosso caso, Brasil, a gente não anda. Eu penso um pouco contrário do Mario. Eu acho que de vez em quando eu uso o Switch como se fosse uma segunda tela. Então eu gosto de jogar Pokémon Quest quando eu tô, sei lá, prestando atenção em outra coisa. Foi que nem eu falei, assistindo um jogo, vendo uma série, eu acho que, tipo, pra mim Pokémon Quest é perfeito nessas horas, assim. Mas isso funcionaria com o celular de qualquer jeito, né? Pokémon Quest, por um acaso, foi lançado no Switch também. O fato é, se eu tô jogando uma coisa no Switch, eu não vou querer desligar um jogo que eu já tô imerso lá pra voltar pro Pokémon Quest e depois voltar no jogo. Pelo menos não funciona comigo assim. Mas separa jogo que você tá jogando no console pra dar uma jogada no celular e volta pro console? Não, eu só jogo jogos de mobile. De repente, se eu lembrar que eu tenho que fazer uma coisa muito importante, com Pokémon Quest não funcionou. Por um acaso com Harry Potter funcionou, porque eles mandam notificação até quando eu tô dormindo. Mas, sei lá, eu não faria isso no caso Pokémon Quest e eu não pegaria no mobile pra voltar a jogar. Sim, tem mais um problema com o seu costume do que do Pokémon Quest, né? Tipo, que o Switch é portátil, é a mesma coisa. Tipo, o Switch é portátil, dá pra você usar como segunda tela. Se você tem esse costume ou não, não é pra usar console, né? Eu acho que ninguém usa a segunda tela quando tá jogando videogame, né? Pelo menos a maioria das pessoas não. E tem um detalhe que me irritou bastante no Pokémon Quest, que é a usabilidade, né? A gente fala usabilidade porque as telas, eu tenho que ficar navegando entre elas pra montar meu time. Às vezes eu pego um Pokémon, eu quero ver o ataque dele, eu tenho que entrar numa outra tela. Aí tem um loading. É lento pra caralho. Eu tenho que voltar, etc. Tudo podia ter sido resolvido em uma tela só, mas não. Eu tenho que ficar indo e voltando. Isso eu comentei no cast lá do Pokémon Let's Go, quando eu cheguei assim que comecei. Ou seja, a versão de Switch foi pros beta testers. Então, vamos ver o que vai vir agora melhorado nessa versão pra mobile. Eu acho que nada. É nada. Spoiler, nada. Deu pouco tempo, né? Mas eu espero que eles não larguem o jogo, porque isso até Pokémon Trozen, que é o Trozen de celular, que eu não lembro o nome agora. Alguém lembra o Puzzle League de celular? Acho que é o Trozen, não é? É, não, mas o nome dele... Ou era Shuffle? Não, Shuffle é o... Shuffle. É Shuffle. Então, até ele teve DLC durante um ano. Eu espero que esse jogo, Pokémon Quest, ele tenha atualizações. Ah, vai ter. É, se pelo menos quando lançar a versão mobile, que tenha atualizações pro Switch, né? Que tenha novidades. Vai ter, cara. O jogo pediu dinheiro. O jogo pediu dinheiro. Quem pagou vai se sentir indignado. Pokémon Duel é o melhor jogo de celular de Pokémon, tirando Pokémon GO. Nossa, só que não, né? eu acho melhor. Pra mim é o jogo que tem mais mecânica. Vários eventos que a Nintendo fez antes da porcaria da E3, a gente não conseguiu falar sobre Mario Tennis Aces, que teve uma demo lá pro início de junho, a gente jogou, não comentamos porque tinha Pokémon, e agora o jogo lançou. A gente não falou do assunto ainda porque a gente tá fazendo jus à demo e teve lag pra falar do assunto. Ah, boa fiada. Não, só que não. E, pera, o Jeff jogou? Não ouvi. Eu tô com lag mental por causa do sono. Joguei. Comprei. Tô há 2 dias, você só tá um. Ah, é verdade. E é foda porque no ranking online já tem os japoneses em primeiro lugar que tiveram 12 horas a mais. But, eu joguei o modo, o, tipo, eu peguei o jogo às 3 da manhã e comecei a jogar, vi o modo história. 3 da manhã, caralho, que mano, 5 da manhã você já tava jogando essa merda no Twitter. Não, 3 né? da manhã, 3 da manhã. Abri o jogo, eu peguei, porque era feriado, porque pra mim era feriado porque tinha jogo da Copa e eu saí tudo de manhã, então a minha aula foi pro saco. E aí nisso eu joguei. Dois capítulos do modo história, caguei, 2 capítulos assim, né, duas partes do modo história, que era basicamente tutorial do modo história, caguei pro modo história e fui jogar online. E, sinceramente, eu gostei, velho. Eu gostei do que eu, tipo, o jogo ele melhorou bastante da demo pro lançamento completo. Eles deram uma arrumada, no caso, eles agora não permitem que você jogue com pessoas com lag, né, com muito lag. Não, isso é uma opção? Não, você não consegue. Tipo, então, é ruim, o jogo, né? Ele pesquisa as pessoas e aí se ele entende que a conexão tá inviável pra jogar, ele nem coloca você pareado com a pessoa. Isso você tá supondo ou você viu acontecendo isso? Não, tô vendo acontecendo. Enquanto eu jogo online, eu não... Tipo, obviamente, tem muito menos pessoas jogando agora, né, do que na demo. Só que quando o jogo, tipo, quando nem enche a barrinha agora, a barrinha vermelha às vezes nem enche, aí ele fala, não deu, desconectou porque enviava essa conexão. Ah, entendi. Boa. Mas deixa eu te perguntar, isso pode ser um problema também, porque deve demorar pra achar pessoas, não? Então, esse é o segundo ponto. Tipo, o primeiro ponto é bom porque tirou muito o lag. O segundo ponto é que como o jogo funciona, pra quem jogou a demo, né, o sistema de competição online dele funciona como se fosse um campeonato, que aí vai oitavas, quartas, semifinal. E você só joga com pessoas que estão no mesmo estado que você, né? Então, se você só vai jogar na semifinal com outra pessoa que tá na semifinal também. E além disso, você tem o modo standard, que é com os efeitos one-shot, essas coisas, os efeitos desse jogo, e o modo simples. O Classic, né? O Classic. Acho que é Simple que tá o nome. E aí, nisso, você divide aí a galera que tá jogando online em vários grupos, né? Que é uma coisa que eles... Que a Nintendo falou que não queria fazer com o Splatoon lá atrás. E aí agora ela fez com o Mario Tennis. E aí isso aumentou, tipo... Tem hora que eu fico 5 minutos e eu não encontro partida. E isso que o jogo lançou hoje. Eu tô jogando o lançamento do jogo. Ah, olha só. Eles arranjaram um jeito de você jogar Pokémon Quest no celular enquanto espera a partida. É verdade. Dando aquele link, né? Você não acha que isso vai melhorar quando o Nintendo Switch App Online vai lançar? Porque, teoricamente, você vai poder se conectar com seus amigos, né? Então, não vejo problema em... Eu acho que piora, é, porque vai ter que pagar isso. Só por causa disso. É, vê o Mario Kart, o Mario Kart agora, o Mario Kart como vai ficar depois. Eu acho que ainda vai ter gente, porque o Mario Kart não se ferra tanto com o lag. Mas só que vai cair a galera que, tipo, que não ia pagar e, tava, e não, ia, não tipo, não liga de jogar online, essa galera vai embora tudo. Nossa, que merda, agora que eu me toquei disso, cara. Porque eu tava jogando Mario Kart 8, realmente, vai ficar foda. Ah, sei lá, Jamon, eu não ligo de esperar tanto assim pra jogar uma partida, e eu prefiro que eles tenham essa limitação, né, do cara realmente, se tiver com lag, não jogar, porque na demo foi muito ruim pra mim perder algumas partidas porque tava lag. É, foi uma experiência bem desagradável. Eu espero que isso não se repita por causa dessa limitação que eles deram. E outra, eles não poderiam dar outra solução a não ser essa, porque aqui no Brasil eles não têm como alocar servidor. Simples assim. Tem, sim, sim. Até tem, né? Eles fazem isso de forma digital e por aí vai, mas eles não vai ter uma grande rede como provavelmente tem lá no Japão ou nos Estados Unidos. Ó, mas só pra colocar, eu não falei que saiu lag. Eu joguei partida com lag, né? Às vezes é aquela uma barrinha que você olha e fala, mano, tô esperando 10 minutos. Quero jogar uma, que seja com lag, então. E, então o lag não sumiu, tipo. Só que a galera, eu não sei se é também porque quem comprou o jogo consegue também comprar uma internet, né? Às vezes é isso. Eu fiz exatamente o oposto do Jumon. Acho que eu joguei, sei lá, umas 5 partidas aqui. Não tive problema. Não tive que esperar, mas... mas acho que é mais pelo lugar onde eu moro, então acho que aqui tem mais jogadores de Mario Tennis. Enfim, só que o pouco tempo que eu peguei, eu joguei mais o modo história. Modo história é um grande, sei lá, em vez de ser um modo RPG, é um mini tutorial pra você ficar aprender a usar Zone Shot. O que, no meu caso, eu gostei muito, porque eu sou muito ruim usando Zone Shot. Eu também. Provavelmente eu preferiria jogar o modo história completo antes de jogar as partidas online. Aí eu já aprendi então, tudo que tinha aprender na demo. Aí, eu não sei. Eu gostei, mas assim, eu tô no final do... Se eu não me engano, tem 5 boss. Tô enfrentando o quarto agora e dá pra ver que é bem curtinho e é um pouco repetitivo. É tipo uns minigames aleatórios do tipo, acerta tal lugar ou mira no Piranha Plant e aí depois no mundo 2... vira um blooper. Enfim, são coisas assim que, tipo, você vai jogar e você não vai ver diferença. Acho que pra mim a única coisa legal do modo história são as quadras, assim, que tem. Sempre tem um twist na quadra, tipo, às vezes tem, sei lá, um empecilho, um mastro no meio da quadra de tênis, deixa o jogo um pouco mais divertido, assim. Mas, assim, o jogo é bom, mas você tem que gostar de jogar online. Entre aspas, é que nem Splatoon sem o Octo Expansion. Compra esse jogo se você curtir, sei lá, jogar tênis. Ou você tem um multiplayer local com bastante gente e muitos controles de Switch. Ou pra você jogar online se você tiver uma internet boa e num lugar que funciona. Mas, no geral, é Mario Tennis. A gameplay é boa e eu, assim, tô aprendendo a gostar do Zone Shot. Eu acho que deixou o jogo mais divertido. Mas eu tô sentindo que é roubado. Tô aprendendo a fazer uns negócios que é meio roubado já. Deixa eu aproveitar que você tá falando online, Jeff. Quero fazer uma pergunta, Jamon, que eu tô com muita dúvida. Manda. Tem como você jogar duas pessoas local online? Tem, mas só que, pelo que eu vi, só com amigos. Então, tinha que ir numa competição com um amigo. Eu acho que tem, mas acho que não tem como jogar no campeonato. O campeonato é simples. Campeonato é single, mas só que, tipo, até o Pessoas, é que eu não entendi, porque eu testei o modo online com um amigo, né? E aí, nisso, eu tentei em abrindo, tipo, você consegue jogar com duas pessoas, mas eu não sei se você consegue pegar uma pessoa aleatória, entendeu? Tipo, eu não sei se esse modo, sem ser campeonato, funciona com pessoas que não estejam na sua lista de amigos. Eu não esperei o suficiente também. Não, então, porque no Mario Kart 8, assim, você consegue jogar duas pessoas locais contra... 10 pessoas. Então, eu ainda não entendi direito vocês explicarem, mas fiquei confuso. Eu não posso pegar, por exemplo, eu e meu irmão jogar contra pessoas aleatórias na internet? Que eu vi. Dá pra fazer isso? Dá, eu tentei aqui, entrando numa partida, só que não necessariamente a pessoa que você entra tá jogando com dois. Às vezes ela é um CPU e só quer, tipo, uma pessoa quer jogar de dupla. Só que não tem pessoa. Entendi. Ok, porque, então menos mal. Porque eu fiquei, tipo, que, assim, né, fora então as filas do campeonato, tem essa outra fila, né, essa outra busca de partida. E aí você, mano, aqui você não encontra. Pelas limitações que o Mario Tennis tá te dando, né? Porque no Mario Kart você consegue jogar com gente da Espanha, que não vai te afetar. né? Porque o lag lá é diferente que se pensa. No Mario Tênis não dá. Putz, é zoado, cara. Eu fiquei meio bolado agora. É tipo jogo de luta, né? Se a comunidade do país não é forte, é complicado. É, no caso, né? Nem o jogo em si, e sim o console, né? Que, enfim, não tem representativo. E a comunidade também, né? Tipo, brasileiro vai comprar... É que agora também, brasileiro vai comprar, muito brasileiro vai comprar. É complicado. Mas o que o Mario falou tá certo também. Não, é que tem a dificuldade de achar o jogo também, cara. Então, vamos ver, né? Talvez melhore com o tempo... Vamos ver o que vai acontecer. Falando nisso, sabe que a gente... Totalmente a parte, a gente não falou da loja de eShop no Brasil, né, velho? E, cara, tem o quê? Uns 10 títulos lá. Espera que eu vou contar. 4 vezes 3, Mario? 12. Mais 3. 15. É, esse é a quantidade de títulos. Ai, meu Deus. Todos first party. É, olha só. Alguns jogos, eles estão com preço convertido, simples. Na atual conjuntura do dólar, que eu não sei, deve estar 3,76, alguma coisa assim. Eu acho que todos estão. É, mas tem uns jogos que, por um acaso, o preço mais barato que se paga é no Brasil. E no caso é o Zelda, o Breath of the Wild. Se você procurar aí, entra lá no site. Era promoção, Mario. Ah, era promoção? Era promoção porque tava... É, Splatoon. Tava 1,75 Splatoon, se não me engano. Agora os dois estão 2,33, então acabou, Mario. Que belo, já é uma bosta, né, Mario? É, então, por enquanto, bem merda, mas eles estão prevendo que... Que você vai poder comprar por débito e por aí vai, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Pequenos passos pra Nintendo. Pequenos passos, mas passos do quê? O cara tropeçou e lançou o Nintendo Shop, né? Nem um passo. Ele foi segurar antes de cair, assim, e esse é o passo, entendeu? É o Curupira, né? Tá andando pra trás. Plantando bananeira. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês comentam pelo site na página do episódio e nós discutimos os seus comentários. E nessa semana nós tivemos uns dois comentários que eu vou pedir para o João lê-los, por favor. É, o primeiro comentário é do Rubens Matheus Padovese e eu pedirei para o Mario ler. Ai meu Deus, vamos lá. Opa, gostaria que fizessem sim. No caso, provavelmente ele tava falando se pá, gostaria que fizessem. E eu acho que ele tava falando daquele... da sessão de interação com o ouvinte volume 1 que a gente fez. A gente falou que se o pessoal gostasse, a gente gostaria, a gente faria com mais frequência, né? Um episódio onde a gente só responde os comentários que vocês fizerem no site, né? Oh, não, mas era sobre a E3, não era? Era da E3, mas a gente tinha comentado no finalzinho do episódio, a gente falou, olha, e não deixem de escutar o último episódio, né? Sessão de interação com o ouvinte, por aí vai. Sim. E será que custa tanto assim... Assim, loja no console para não ter ou a Nintendo que facilita podermos usar cartões nacionais, né? Eu acho que o que ele falou é, será que custa tanto para ter loja no console? Obviamente a gente falou isso, para não ter, ou será que a Nintendo não quer facilitar o uso de cartões nacionais? Ele deve ter falado alguma coisa do tipo. Ele tá falando do shopping novo da Nintendo, da Store da Nintendo, que a gente comentou há 2 segundos atrás num vlog especial. É, mas a gente não comentou da questão do cartão nacional. A questão da presença da loja é mais complicada porque aqui no Brasil a gente tem uma representante, não uma representante, é um órgão que fiscaliza todas as vendas de trocas, etc. E tem uma regulamentação que todas as compras em dólares, elas têm que ser convertidas em tempo real e isso tem que usar um protocolo específico. Ah, então a Nintendo teria que fazer a aquisição desse serviço aqui no país para fazer essa conversão. Então, é uma coisa meio complicada. Eu também não lembro de cabeça agora, eu já tinha escrito sobre isso uma vez, mas, enfim, tem uma burocracia. Tanto que na época que eles colocaram essa burocracia, a Steam parou de aceitar cartão nacional. Até hoje ela tem um problema, por isso que ela usa o Boa Compra, que é dual. Se você fizer compra com cartão nacional aqui, você tem que usar um serviço externo do Steam. E a Nintendo talvez teria que fazer a mesma coisa. Mas eles não aceitam débito, ou ainda não? Porque a Nintendo Store, ela tá em real, já. Sim, eu acho que eles estão testando, eu não sei. Tem um serviço, eu esqueci o nome, que eles contrataram já. Esse serviço, ele é mexicano, mas ele tá sendo usado aqui em outras grandes empresas aqui do Brasil também, acho que ela deve fazer a conversão em tempo real, né? Então, assim, eu acho que eles estão começando. Provavelmente, eles estão testando como é que vai ficar o custo, etc. Mas, como a gente já faz a troca da loja, do eShop, né, pra outros países, até pra comprar mais barato, eu não acho que eles vão conseguir enxergar essa viabilidade de ter uma loja nacional aqui, sabe? A gente tá fazendo a compra em outros países, né? Uma loja nacional física, você diz? Digital também. Digital, no digital caso, tem, porra. Não, tem, mas tem pouco título. E a gente ainda tá trocando o país pra gente comprar em outras lojas, entende? Ah, sim, isso eu nunca vou mudar. Eu sou canadense até morrer agora, cara. Eu acho que isso se resume à burocracia brasileira, mas também tem muita má vontade da Nintendo. Quem controla a Nintendo, entre aspas, a América do Sul, é a empresa mexicana, e eles não fazem questão de fazer as coisas em português. Acho que isso dá pra ver até na própria língua dos jogos. Não sei se vocês viram, sei lá, uma notícia de 2 ou 3 dias atrás que, por incrível que pareça... não sei se foi Zelda, vende muito no Canadá. E eu acho que, por causa do Jomon e todos os brasileiros canadenses que existem aí, eu acho que eles levam um grande boom, assim, de vendas, porque Canadá também não é um território que vende muito jogo. Eu acho que nossa solução de dar um jeitinho acaba transparecendo pra Nintendo, que é no outro lugar, que não é aqui. E no caso, há essa falta de esforço para ter uma loja digital da Nintendo no Brasil. Olha só, isso consegue ser enxergado porque tem o IP, imagino que eles devem fazer registro de IP aqui, e eles conseguem identificar com a região, né? Tá sendo feita a compra. Então eles devem ter dado estatístico lá que, sei lá, 50% dos donos de Switch do Brasil fazem aquisição de jogos no Canadá. Sei lá, chutando a estatística aqui. Sim, principalmente porque eles têm um dado, se não, eles têm um dado alarmante de a quantidade de pessoas que vivem na Ilha do Príncipe Eduardo, né? O segundo comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, galera. Nem deu tempo de curtir muito E3 e já chega a Copa do Mundo. Fora a seleção, quem acham que pode levar a taça? Ah, eu acho que Portugal, mas eu tô torcendo pro Japão. Eu tô torcendo pro Japão também, mas eu gosto da Espanha. Eu não vi nenhum jogo até agora, então não sei de nada. Nem do Brasil? Nossa. Não, eu não vi, cara, eu te juro. Pô, você tá em casa, velho, assiste essa porra, velho. Eu não, eu já fico puto que a cada gol começa a estourar um monte de fogos e minha gata aqui fica assustada, sabe, se escondendo. Ah, isso é complicado. Eu acho que a Espanha vai ganhar, só que eu acho que por estar aqui no Japão, eu tenho que torcer pro Brasil. Faz sentido. Teve um post-twist nesse comentário, meu Deus. Porque, sei lá, meu colega de trabalho chegou e falou assim, cara, 4 anos atrás eu tava trabalhando lá na fábrica, e a fábrica tinha cheia de brasileiros, e eles chegaram e falaram assim, eu sei que vocês gostam de futebol, primeiro tempo vai um, aí no segundo tempo vai outra turma. Chegou no primeiro tempo aquele, nossa, 3-0, né, tipo, o cara não acreditou. Terminou o jogo 7-1, os japoneses olhando com cara de dó. Eu não quero ter esse olhar de cara de dó pra cima de mim, então vamos torcer pro Brasil pra não ficar mal. Acho que é a única coisa, sei lá, estando fora do Brasil, a única coisa que a gente tem é futebol, então que seja isso pra... Fora do país você vira ultranacional, né? Dessa impressão, acho que nunca torci tanto pro Brasil. Nossa, fora do país ele começa a lembrar da saudade que ele tem do cheiro de mijo dos mendigos da Liberdade, né? Não, mano, mas aqui é muito bom, aqui é muito bom, eu gosto daqui, fora toda bosta é bom. Sobre a E3 da Nintendo, a deste ano foi boa. Aí, ó, pra você, Jeff. Porém, a Nintendo e todas as Soft Houses perceberam que não dá pra viver de hype, e por isso todos os anúncios da feira foram muito pé no chão, o que tornou o evento menos emocionante. Além do que, as malditas leaks. Os malditos leaks contribuíram para acabar com qualquer possível surpresa. O João Molli consegue fazer tradução em tempo real de uma maneira impressionante. Ele conseguiu traduzir do espanhol para o inglês e do espanhol para o português, assim, melhor que o Google Tradutor. Mas é porque eu já leio antes, né, porra? Aí eu lembro que, tipo, essa palavra era o quê? E desse leak aí tô esperando o jogo de corrida de Star Fox. Walmart, é Walmart? Sei lá. Eu não lembro agora. Peso do negócio. Eu não lembro agora. Walmart, quem é que eu tô falou falando? O nome da... meu Deus, esqueci que os caras da B10 agradeceu até. Osamir. Que anunciaram Rage 2, era da onde? Onde que foi? Bethesda? Sabe Rage 2? Saiu uma lista de jogos que anunciaram antes. Verdade. Era da Amazon. Era a Amazon ou era o Walmart? Eu não lembro, então. Eu acho que era a Amazon. Era o Walmart canadense, não era? Acho que era. Eu lembro que tinha até o país certinho. Ou era a Amazon canadense? Se a loja canadense que anunciou, se ela não anunciou, tá... O Star Fox não existe. Cadê? No mais, acho que este ano minhas únicas compras garantidas serão o Octopath, o jogo de tênis do Encanador e o Smash. É o jogo de luta do Encanador, né? E não tô gostando muito do gameplay das versões de Let's Go de Pokémon. Logo veremos mais. Pra acabar, quais foram seus momentos prediletos do evento? Pra mim, o melhor é Kingdom Hearts 3 e anúncio de Fire Emblem Three Houses, que o Jefferson não comenta muito. O pior é a apresentação da Elder Scrolls 6 e o tempo de duração do Smash no Direct. É isso. Mano, se ele for de Kingdom Hearts 3, ele for de todas as apresentações, porque todas tiveram Kingdom Hearts. Só da Nintendo, não teve. É, da Nintendo não teve. E todo mundo sabe que o melhor momento da E3 foi o cara tocando flauta na Sony lá. Cara, olha só, muita gente criticou a apresentação da Sony por causa da questão de jogos, etc. Foi estranho. É, o jeito que eles fizeram, não gostei muito. Aquela apresentação no início foi complicado, tipo, você mandar os jornalistas caminharem de salão pra salão. É, e aí o som tava uma merda. O som tava falando, uma merda. Vamos mostrar aqui tal coisa. Aí os caras ficam falando, nossa, essa apresentação, que surpresa, não sei o quê. Mano, é muita funheta aquilo, velho. Surpresa, toma aí DLC de Black Ops, gente. Aí faz um anúncio de 10 segundos de Call of Duty. Eu, uau, genial. Não, mas eu não achei tão ruim a da Sony, até me agradou bastante assistir, porque teve o Last of Us Part 2, etc. Eu achei divertido assistir, então acho que eu falaria do Last of Us Part 2. Eu acho que o mais vibrei foi Tales of Vesperia. Por mais que já tinha vazado antes, eu vibrei quando vi. Então fica aí Tales of Vesperia pra mim o melhor. E o pior é essa coisa da Sony, porque eu não assisti da Ubisoft, não assisti da EA, eu não consegui assistir direito da Ubisoft, então... Ah, da EA inteira é a pior, você não precisa nem colocar então, aí, né? Da EA, eu achei chato essa coisa dos caras andando, porque deixou a Sony o início dela sem... Não tinha um compasso legal. Não, mas assim, ó, vou falar o sério, o meu preferido foi... Ah, vocês já sabem que é Smash, né? Não tenho como mentir. Eu gostei, odiei e voltei a gostar, é engraçado até. E o pior foi esse começo da Sony, que foi bem ruim, mas depois eles salvaram. Eu acho que a pior em relação ao conteúdo foi a EA, mas é que eles não têm jogos que já apelo. E o pior foi a estrutura da conferência da Sony, eu não entendi porra nenhuma. É, foi zoado. Foi muito confusa, tipo, eu achei um desastre aquilo ali. Espero que no ano que vem eles não repitam. E o Mario foi que gostou, né? Não, eu gostei de Last of Us Part 2, e eu gostei dos gameplays que eles apresentaram, mas eu achei horrível a apresentação deles, cara. Tipo, o formato, aquela igreja, não tinha acústica nenhuma pra eles falarem, e a apresentação simplesmente acabou, ninguém sabia se tinha acabado mesmo ou não, ficou 6 minutos, e, ah não, acabou mesmo, sabe? É igreja ou festa junina que você tá falando? E todos os jogos foram meio que, assim, third person e pronto, né? Não sei se tem mais coisa diferente. E pra mim a melhor coisa é o Game Pass da Microsoft. Se colocando jogos novos e, tipo, direto no serviço. Eu acho que cada vez mais vontade de comprar Xbox One. Exatamente. Se funcionar aqui no Japão, né? Vai ganhar um Horizon, né? Se não me engano. Isso. E pra você que ouviu até agora... Não deixe de comentar no site, na página do episódio, todas as suas impressões em relação ao que a gente discutiu, se você tem alguma crítica, sugestão, o que, que você achou do Mario Tênis, né, e todos os assuntos que a gente comentou neste episódio. Deixe seu comentário que nós leremos no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.